você chorou. Eu desejo saber o que foi que te magoou. As lágrimas rolaram sem cessar. Eu fiquei de estonho a te consolar. Você chorou, não me disse a razão. Eu desejo saber o que houve com seu coração. Você chorou, não me disse a razão. Eu desejo saber o que houve com seu coração. Desejo saber qual foi o motivo da sua tristeza. Põe as cartas na mesa, fale agora pra mim. Não me deixe ansioso assim, pensando coisas que talvez não tenham nada a ver. Se o culpado fui eu por tê-la feito chorar, peço por favor me perdoar. Mas se existe outro motivo que abalou seu coração, vou te ouvir com resignação. Sigo meu caminho, vou em busca de outro ninho, é minha peregrinação. Sigo meu caminho, vou em busca de outro ninho, é minha peregrinação. Mas ontem, ontem, você chorou. Eu desejo saber o que foi que te magoou. As lágrimas rolaram sem cessar. Eu fiquei tristonho a te consolar. Você chorou, não me disse a razão. Eu desejo saber o que houve com seu coração. Você chorou, não me disse a razão. Eu desejo saber o que houve com seu coração. Desejo saber qual foi o motivo da sua tristeza. Põe as cartas na mesa, fale agora pra mim. Não me deixe ansioso assim, pensando coisas que talvez não tenham nada a ver. Se o culpado fui eu por tê-la feito chorar, peço por favor me perdoar. Mas se existe outro motivo que abalou seu coração, vou te ouvir com resignação. Sigo meu caminho, vou em busca de outro ninho, é minha peregrinação. Sigo meu caminho, vou em busca de outro ninho, é minha peregrinação. É minha peregrinação.